War. War never changes. E começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero de presente de aniversário um Pip-Boy. Eu sou a Jéssica e eu quero de presente muitos mods. Muitos mods. Cara, a Jéssica jogando Fallout é assim, vou jogar Fallout. Aí você olha assim, 4 horas depois ela não tá nem no jogo. Aí eu falo, o que tá acontecendo aí? Calma. O que tá acontecendo aí? Não precisa me denunciar tão cedo nesse podcast, tá bom? A gente vai ter um momento só pra falar sobre isso. Bom, vamos começando aqui nosso podcast, dessa vez a edição de número 55, onde vamos abordar essa belezinha chamada Fallout de Board Game, o jogo que a gente vai abordar com mais... Hoje a gente vai fazer uma abordagem aprofundada, né, Jéssica? São várias abordagens na sua frase, né, Zabuzeta? É, a gente vai abordar muito abordado mesmo, um jogo que... Eu não vou falar nada, fica quieto aqui. Bem, antes da gente começar, eu tenho que passar alguns recadinhos, né? Temos redes sociais, vão estar linkadas na descrição do vídeo que tá ao vivo. E também você pode conferir no post do episódio depois de editado. Esse podcast vai ao ar amanhã, no dia 10 de maio. E a gente tem um recadinho muito importante. Primeiro que a gente tem um anúncio no nosso podcast da parceria que a gente tem agora com a Bravo Jogos, né? Onde você pode comprar com o Emerson lá o seu jogo de tabuleiro, o seu insert. Então você pode entrar lá em bravojogos.com.br. Cara, tem pré-venda lá, por exemplo, o Gaia Project tá saindo aí pela Mandala. Outros jogos que estão em pré-venda, você pode comprar diretamente lá na Bravo Jogos. E além da nossa parceria com a Bravo Jogos, esse podcast, os vídeos e muitos outros conteúdos que a gente produz são oferecimento dos nossos patronos. Eles ajudam o projeto a acontecer pelo padrim.com.br/jogatinabg e pelo PicPay no picpay.me/jogatinabg. Exatamente, então a gente tem que agradecer muito de coração todo mundo que ajuda, inclusive em especial uma pessoa, né, Jéssica? Pois é, o grande agradecimento de hoje vai pro Bruno Damo, que é um dos nossos padrinhos. Ele tá ajudando o projeto a continuar, a gente conseguir pegar equipamentos novos, fazer um conteúdo de maior qualidade pra vocês. Exatamente, então muito obrigado aí, Bruno, e também todas as pessoas incríveis como o Bruno. Então vamos pro podcast, a gente volta falando na sequência. Começar esse podcast e falar sobre o jogo de tabuleiro baseado na franquia Fallout, temos que falar, obviamente, dessa franquia de videogame que eu acredito que tem uma pessoa aqui, e não sou eu, que é muito, mas muito, muito viciada em Fallout. Sim. Jéssica, me fale seu histórico com Fallout. Então, na verdade, o meu histórico é mais emocional do que qualquer outra coisa, porque Fallout foi um dos meus primeiros action RPG, não sei se eu posso dizer assim, ou RPG com FPS. Sim. É, só pra falar, né, talvez a pessoa não conheça, a primeira vez que tá ouvindo falar sobre Fallout, é uma série de videogame que ela atualmente tá na... sobre o controle dos direitos dela pela Bethesda. Exatamente. Fallout, ele é ambientado num futuro pós-apocalíptico, onde a tecnologia avançou de uma maneira diferente do que aconteceu no nosso mundo, e é tudo um pouco parado no tempo nos anos 50, digamos assim. Então toda a tecnologia, todos os computadores, eles têm uma pegada meio antiga, assim. Meio aqueles cartazes, sabe aqueles cartazes da Coca-Cola antiga, assim, que é toda aquela arte? É, então, ele é como se, tipo assim, o que aconteceu na época dos anos 50, aconteceu no Fallout em 2030, 2040, sabe? Sim. É uma linha do tempo bem diferente da nossa. E nessa linha do tempo, aconteceu uma guerra mundial, onde os Estados Unidos foi bombardeado pela China com bombas nucleares. Pra tentar proteger, eu abro aspas pra esse proteger, os cidadãos americanos, uma empresa chamada Vault Tech criou esses vaults, né, esses... Bunkers, né? Bunkers subterrâneos pra abrigar uma galera selecionada. Essa galera, muitas vezes, na verdade, só tava ali pra passar por experimentos sem a própria consciência, assim, sem saber disso. Sem ética, né? Não tinha ética nenhuma, simplesmente fazia uns experimentos com a galera nesses bunkers e pronto. É, digamos que um mundo onde jogam bombas nucleares num país, a ética já era, né? É verdade. Meio que... Mas então, durante toda essa saga dos jogos Fallout, você controla um Vault Dweller, que é uma pessoa... Oriunda desse bunker, oriunda, né? De um desses bunkers. No Fallout 3, agora falando da parte moderna, né, da série, porque essa franquia vem de muito antigamente. Sim. Com jogos ali ainda isométricos, enfim, bem antigo. E a grande revolução que ele trouxe foi com Fallout 3 em 2008, se eu não me engano. É, 2008. Já vai fazer... Ou 2007. É, 2008, eu acho. É, por aí. E ele foi um jogo, assim, que me impactou muito. Eu imagino que muitas outras pessoas que pegaram essa época também. Porque ele mistura essa coisa de ficção científica e pós-nuclear de um jeito que nenhum outro jogo tinha feito. Nenhuma outra franquia tinha feito. E tem outro signo da série Fallout nos videogames que é muito, mas muito interessante, que é o humor dele, de uma forma diferenciada, ele sabe? Ele tem um humor, assim, apesar de estar tudo na merda, digamos assim, ainda tem uma pegada de humor, tipo um humor negro. Ele é um humor cínico, né? Isso. Ele é um humor que meio que não tá consciente da merda que tá passando, porque é a realidade, assim. Eu acho bem legal como exatamente isso que você falou, tipo, as pessoas que estão ali, elas não conhecem nada melhor. Uhum. Então, pra elas, aquilo ali é ok, porque se passam os jogos modernos agora, né, falando do 3 e do 4, 200 anos depois de que ocorreu a guerra. Então, as pessoas que você sai e encontra no jogo vivem ali há muitos anos. A vida inteira delas que elas conhecem é depois da guerra. Sim, por exemplo, no 4 tem uma vertente diferente, né? De uma pessoa que participava antes, aí ele teve uma situação que ocorreu as bombas, ele entrou na criogenia, depois ele acordou num momento que já tava tudo destruído muito tempo depois, e ele tava encarando o mundo a partir dali, né? E aí você consegue ver o contraste, porque, se eu não me engano, o 4 é a primeira vez que eles mostram assim, de um jeito bonito, né, digamos, né, porque antigamente não era 3D, não era todo bonitão. Como era a vida antes da guerra. Sim. Porque o 3, por exemplo, você só consegue ver depois que tá tudo devastado, né? Você cresce dentro de um vault e você é meio que expulso desse vault pro mundo devastado. E a gente falou sobre os mods e tal, e quantas horas de Fallout 3 você tem na sua carga, digamos assim? Nossa, eu sinceramente não sei dizer, porque em 2008 não se usava Steam no Brasil. É. Então eu meio que, digamos... Usava, mas não era tão popular, né? Aí já faz um tempinho. Sinceramente, eu não lembro de quem usava em 2008. Tem. O Iha mesmo, ele tem 10 anos de Steam já. Mas na época não tinha como pagar em dinheiro real, né? É que o Steam real, era mais, né, pra jogar Counter-Strike e essas coisas nesse sentido. Nossa, eu tive zero contato com o Steam nessa época. Uhum. Eu peguei outros meios de jogar e eu joguei, tipo, sei lá, três vezes até o final. E eu sempre pego pra jogar e jogo, tipo, umas 12 horas e paro. É impressionante, porque a Jéssica, ela tem um ritual quando ela vai jogar qualquer jogo da Fallout. Ela começa assim, vou jogar, começa tudo empolgada. Aí ela vai jogar assim, eu acho que podia melhorar isso aqui. Aí ela vai lá no site Nexus Mods e fala, agora eu quero um mod pra cabelinho, agora eu quero um mod para roupinha, agora eu quero um mod para visuais. E ela vai entrar nesse ciclo assim e segue durante muito tempo, cara. Quando ela tá, tipo, praticamente satisfeita, ela joga um pouco e daí ela perde o embalo de jogar e acaba o ciclo. Aí depois a gente volta o mesmo ciclo, que ela faz a mesma coisa sempre. É muito engraçado. Tá, eu posso me defender agora? Pode. Já que eu tô aqui em julgamento pelos meus guilty pleasures... Ah. Na verdade é que eu sou uma gamer... Eu não posso nem dizer casual, porque eu não jogo jogos casuais. Eu jogo coisas que, pra fechar, você leva a sua vida. E como eu não tenho uma vida pra fechar todos os jogos que eu gostaria, eu jogo um pouco de cada a cada 6 meses, entendeu? Eu tenho esse ciclo de vida dos meus jogos que levam muito tempo. Sim. É assim, pra quem vai jogar Fallout hoje, a partir do terceiro jogo da série, ou New Vegas, ou 4, prepare que é um jogo assim. Pra quem não sabe, a empresa Bethesda também é a mesma empresa que fez o Oblivion, o Skyrim. São jogos assim que você vai perder sua vida nele, certo? Ele não são os jogos mais polidos do mundo, mas ele tem muita coisa legal, muitas histórias bacanas, personagens. O universo conta muita coisa. Isso, pra quem não conhece a série Fallout, a gente recomenda fortemente pra que você corra atrás. Se você gosta desse ambiente assim, pós-apocalíptico, né? Depois de cair as bombas na década de 50, onde ele tem signos de humor, da tecnologia misturado com o passado. O Fallout é isso, bem essa característica. E também tem uma característica que até me estragou, que é a história, né? Tipo assim, a história, ela é totalmente moldada conforme suas escolhas. Sim. E de uma forma um pouco mais orgânica do que alguns jogos que eu vejo hoje em dia, onde você claramente tem algumas escolhas a fazer, assim. Por exemplo, no 3 mesmo, assim que você chega em Megaton, vem um cara te abordar. Megaton? Que nome é esse? Megaton é a primeira cidade que você chega depois que você sai do vault no Fallout 3, certo? Certo. Lá, você encontra realmente as pessoas que estão vivendo na Wasteland que você achou que era inabitável durante toda a sua vida. E tem uma bomba atômica no meio da cidade. Basicamente, construíram uma cidade em volta dessa bomba que não explodiu. Ela caiu e não explodiu. Tanto que tem algumas pessoas ali, são os filhos do átomo, né? Numa tradução livre minha aqui. Que eles cultuam essa bomba. Eles meio então, que... É esse humor que eu tô falando, que eu acho massa. Eles cultuam a bomba e se você conversar com eles... Porque basicamente qualquer pessoa no jogo que você parar vai ter uma história pra te contar. Eles contam que eles cultuam essa bomba porque é dali que tudo vem. A vida vem do átomo e ali é o átomo, ele cria e ele destrói. Enfim, é uma pira, assim, de ciência, sabe? Uma coisa totalmente diferente de religião que a gente conhece hoje. É muito legal. Mas enfim, a hora que você chega, sei lá, no bar, né? Que tem ali a parte principal da cidade. Tem um cara que te aborda e fala... Olha, eu te ofereço tanto pra você explodir aquela bomba. E aí você pode mandar esse cara pastar. Você pode tentar surrupiar mais dinheiro dele. Porque você pode ali dar uma jogada de carisma nele. Uhum. Ou você pode falar... Ok, tá bom, vai explodir. Ou simplesmente você pode ignorar ele e ir embora e não fazer nada disso, né? Então é muita liberdade que tem é no jogo. É isso. E você também pode discutir, tipo... Não, mas cara, e as vidas das pessoas que estão aqui? E ele, tipo... Ah, a vida desses caras não vale nada. Vem comigo que eu vou te levar pra um lugar muito melhor, sabe? Então, tipo, imagina que na sua primeira hora de jogo você já se depara em, tipo, eu explodo toda uma cidade ou não. Tem muitas escolhas, né? Decisões morais, assim, que parece um jogo simples, mas ele vai sempre escalando, sabe? Então... Exatamente. Agora sim, falando sobre jogo de tabuleiro, né? Fallout havia sido anunciado um jogo de miniaturas, não esse aqui que a gente tá falando hoje. Jogo mega caro, acho que $190. Mas é um jogo mais de wargame, baseado em personagens e coisas do universo de Fallout. Mas aí a Fantasy Flight anunciou na Gen Con, acho que 2017 mesmo, que Fallout teria uma versão de board game e que foi lançada em dezembro do ano passado. Esse jogo, obviamente, foi publicado pela Fantasy Flight. Ele tem desenvolvimento pelos designers, né? Andrew Fisher, que foi responsável pela nova série de jogos de miniatura da série Rune Wars, e também o Nathan Hayek, ou Hijack, sei lá como fala o sobrenome dele, que ele liderou grande parte das expansões do Descent, a segunda edição. Em especial, ele fez o livro de campanha, o Hearts of Blood, e a duração da partida dele vai de 2 a 3 horas. Os jogadores que ele atende é de 1 a 4 jogadores, né? Você pode jogar de maneira solo. A idade recomendada por questões, até mesmo dos temas que abordam algumas coisas, 14 anos. Ele tem como temas principais a categoria de videogame, como a gente tá falando, Fallout, exploração e aventura. E as mecânicas que ele tem é rolagem de dados, gerenciamento de mão, tabuleiro modular e também o role player, né? A parte de interpretação que conta como uma parte de mecânica. E ele tem alta dependência em inglês. Ele depende muito que você saiba jogar inglês, porque ele tem muito, mas muito texto mesmo. Bom, pra quem tá interessado em saber o que vem dentro da caixa desse jogo, ele conta com 5 miniaturas que são os personagens que você vai poder escolher pra jogar. Ele tem 21 tiles de mapa, sendo deles 8 uma zona verde, que é mais fácil, 6 uma zona vermelha, que é mais difícil, o Crossroad Camp, que é onde você inicia cada cenário, e localizações específicas de cada missão. Sendo que esses tiles, eles ficam separados do resto do jogo e são colocados conforme o cenário que você joga. E todos os cenários ali de exploração de cor verde, vermelho, em todos os cenários eles são utilizados, todos eles, entendeu? Então você vai usar, independente do cenário, a configuração que vai ter no tabuleiro, você vai usar. Bom, e as cartas? São muitas cartas. Muitas. São 70 cartas divididas entre itens de loja, saques e itens especiais. No caso, seriam itens de equipamento ou consumíveis. São 23 cartas de agenda, que a gente vai explicar mais pra frente o que são elas. São 75 cartas de encontro pra Wasteland, acampamento e pro Vault 84. E são 100 cartas de missões. O jogo também conta com tokens para marcar o dinheiro do jogo, que são os caps, os inimigos, que são divididos em 5 tipos: supermutantes, monstros, robôs, humanos e criaturas. Animais pequenos, criaturas, que ficam espalhados, os atributos e as facções. Também são 4 cartelas de cenários e 3 dados especiais. O dado VATS. Aliás, só falando a respeito do signo também, da série Fallout, que são os caps, né? Que são as tampinhas de nunca cola que representa a moeda do jogo. Então você não tem, depois de um ambiente pós-apocalíptico, não tem dinheiro, né? Então você usa as tampinhas dessas nunca colas, né? Olha a brincadeira, pra ser a moeda do jogo, né? Inclusive no jogo de computador, quando você acha uma nunca cola completa pra você beber, você pode beber ela e você adiciona essa tampinha como se fosse dinheiro pra você. Então isso é muito legal. Fica a dica aí, caso você acredite num futuro pós-apocalíptico, guarde as tampinhas da sua garrafa. As de metal, tá? As de plástico você manda reciclar. Seguinte, vou fazer uma breve visão geral a respeito do Fallout, antes da gente abordar mais detalhes a respeito de como funciona o jogo, né? Como a gente já falou, ele é um jogo focado em exploração, ele atende de 1 a 4 jogadores, ele se passa nesse cenário pós-guerra, pós-apocalíptico, né? E você vai construir sempre um cenário a partir dos tiles de mapas, onde você vai gerar esse cenário que você sempre vai ter duas facções brigando entre elas, né? E esse cenário sempre, eles vão abordar quests, linhas de história relacionadas aos jogos Fallout 3 e Fallout 4, né? Cada um dos cenários pode ser ou o 4 ou pode ser o Fallout 3. Isso é muito legal, a gente vai falar isso com mais afinco mais pra frente, né? E cada jogador vai escolher um de 5 sobreviventes que você tem pra você explorar o jogo, né? Apesar de ser 1 a 4 jogadores, o jogo não é cooperativo. Ele é um jogo competitivo, onde os jogadores vão disputar por influência ao longo da Wasteland, dessa devastação que o mundo é hoje, né? Você vai realizando encontros, né? Nas ruínas, nos acampamentos, você vai enfrentando diversos tipos de inimigos, você vai recrutando aliados, vai completando missões onde as facções estão brigando entre elas sempre que você determina um cenário. Ele é um jogo competitivo, mas ele não tem confronto direto entre os jogadores. Você só vai enfrentar as criaturas do mapa. O máximo que você tem de interação entre os jogadores são trocas de itens ou fazer quests. Por exemplo, a Jéssica fez uma quest e teve um resultado e abriu novas quests. Eu posso continuar as quests a partir de então. Eu não vou repetir aquela quest que ela fez, porque aquela quest já afetou o mundo que eu tô, entendeu? Então, eu vou fazer uma quest subsequente do que ela fez, por conta do resultado que ela já adquiriu antes. Isso é parte também bem interessante, que mostra que o mundo é vivo pra todo mundo que tá no jogo, né? Então você tem essa interferência por parte dos outros jogadores. E o jogo, assim, ele vai rodando, ele vai continuando até que atinja as condições de final do jogo. Tem duas maneiras. Uma que os jogadores vencem e outra que uma dessas facções vence. Os jogadores vão vencer baseado no número de jogadores participando na partida. 11 pontos de influência jogando no modo solo, 10 pontos de influência em 2 jogadores, 9 em 3 e 8 em 4 jogadores. Essa é a forma que você acaba o jogo. E quando os marcadores de poderes de cada uma das facções, uma delas chegar no final da track que você tem na ficha do cenário, você acaba o jogo também e vence aquela facção. E na verdade os jogadores perdem, né? No caso. Falando um pouco mais sobre os sobreviventes agora. Cada jogador vai escolher um sobrevivente dos 5 que estão disponíveis no jogo. Quando ele escolhe esse sobrevivente, ele vai pegar a miniatura, uma carta especial daquele sobrevivente, que pode ser diversas coisas, desde uma habilidade especial ou um equipamento, e também um token de atributo especial daquele personagem e um token aleatório. Além disso, cada jogador tem um player board, onde vão todas as informações do seu personagem. Então são seus tokens de atributo especial, né, o special, vai ser o indicador de vida e de radiação, os seus tokens de traços ou reputação, seus itens e seu inventário. Os sobreviventes, se você tá curioso e já quer saber, são os seguintes. É a Wastelander, o Super Mutante, um Ghoul, o Vault Dweller e o Exilado da Brotherhood of Steel. E esse aí é o clássico cara de armadura da série Fallout. Sempre você vai ver alguém de armadura, é essa armadura da Brotherhood of Steel, né? Sabe aquele... Tan, tan? Você põe na edição, por favor. E aí aparece a cara desse personagem. E aí eles falam, war never change. Bom, falando um pouco mais desses atributos special, pra quem não conhece a série, é ele que define o que é o seu personagem. Aqueles atributos de força, pra quem já conhece RPG tá acostumado, aqui ele se chama special, trazendo essa brincadeira de trocadilhos que a Bethesda adorou fazer nessa série, né? Esses atributos no board game, eles vão te ajudar a lutar e fazer testes de atributos. Eu queria que você falasse o que é cada letra, né? acho que seria interessante falar. Sim, vamos lá. O S, Strength. O P, Perception. E, Endurance. C, Carisma. I, Inteligência. A, Agilidade. E L, Luck. E eu misturei o inglês e o português bem louco aqui, porque é assim Sim. mesmo. Bom, sobre os cenários, né? Como o Zabza já falou, esse jogo vai abordar tanto Fallout 3 quanto Fallout 4, mas são quatro cenários. Então a gente tem a Commonwealth, que é o cenário principal do Fallout 4, onde a Railroad e o Instituto vão batalhar pelo futuro dos Synths, enquanto aparecem inimigos pra atrapalhar os jogadores de conseguir influência. E a expansão Far Harbor, onde você vai ter que lutar contra os filhos do Átomo, que eu falei antes, no meio de um miasma de neblina irradiada, um negócio bem louco. Cara, é um lugar muito absurdo. E do Fallout 3, a gente tem a Capital Wasteland, que é onde acontece, né, tudo ali desse primeiro jogo, que é em Washington, D.C. E você tem uma briga entre a Brotherhood of Steel e a Enclave, que são os caras que prometem trazer a América de antigamente. Ah, sempre tem. E a expansão do Fallout 3 que tem nesse jogo é o The Pit, onde escravos rebeldes e traficantes vão bloqueando seu acesso no jogo e você tem que escolher qual facção você vai ajudar. Isso é verdade. E assim, e como que você vai jogar esse jogo, né? O jogo ocorre ao longo de fases. E cada fase é dividida em rodadas, onde cada jogador vai tomar seu turno e vai fazer 2 de 6 ações disponíveis, né? Depois que todos os jogadores fazem suas ações, seus turnos, é sempre aberta uma nova carta de agenda que vai determinar como que é a ativação dos monstros que tem no tabuleiro. E uma vez que esse deck de compra de cartas de agenda que ativa os inimigos acabar, aquela fase encerra. Todas as facções vão ganhar 1 de poder e vai ser mudada a ordem dos jogadores. Essa pessoa que é o primeiro jogador, ela sempre vai ser responsável por abrir as cartas de agenda pra ter ativação. Então esse deck novo, ele pega aquele deck que ele jogou no descarte, embaralha e passa pro próximo jogador no sentido horário, e esse jogador vai ser o primeiro jogador dessa fase toda. Então, repete esse ciclo até que seja atingido as condições de final de jogo, né? Vamos falar a respeito das 6 ações disponíveis no jogo, né? Você tem ações de movimento. Cada vez que você escolhe um movimento, você ganha 2 passos que você pode mover. Cada um desses tiles que você tem no jogo, ele é um tile hexagonal e ele tem diversas regiões entre eles. Então, para você pular de uma região para uma adjacente, você gasta 1 movimento. E também você tem regiões especiais, que são determinadas por bordas coloridas, uma da cor verde e uma na cor vermelha. Na vermelha, ele é o único local onde você pode entrar sempre que você gasta 2 de movimento. E na zona verde, você entrou nela, você ganha, aumenta um seu status de radiação no jogo. Você também pode fazer a ação de explorar. Sempre que você está adjacente a um tile não revelado, você pode gastar 1 ação para revelar ele. Você revela ele. Se tiver símbolos de inimigos, você vai colocar uma ficha naquele local lá, representando o inimigo de forma aleatória, e aquele inimigo fica agora ativo no local que foi explorado. Você pode lutar contra inimigos, isso a gente vai abordar com mais detalhes mais pra frente. Você pode realizar encontros também, que a gente vai abordar mais pra frente. Por exemplo, você pode ir numa região de ruínas ou numa região de acampamentos, você pode fazer encontros. Encontros vão dar diversos direcionamentos, como se fossem mini missões, mini quests você vai fazendo no jogo, né? Você também pode realizar as quests, que daí a gente vai falar com mais detalhes, mas sempre que você começa um cenário novo, vai ter uma quest inicial. Essa quest inicial vai determinar como que representa o mundo naquela briga entre 2 facções. E a partir dessas quests você vai resolvendo, você vai ter caminhos diferentes e provavelmente a Jéssica vai falar mais pra frente. E por fim, você pode gastar uma ação pra você realizar uma ação de descansar, o camp, né? O acampar ali, onde você recupera 3 de vida e você ganha o seu traço de bem descansado, né? Well rested. E você pode usar esse benefício mais pra frente. Lembrando só que as ações de encontro com quest e acampamento só podem ser realizadas se nenhum inimigo estiver na mesma área do tile que você. Sim, e ao realizar esses encontros, combates e missões diversas, você vai ter resultados diferentes. Tanto ganhar experiência, que vai fazer você subir de nível e ganhar novos atributos, ou até mesmo benefícios específicos. Você pode ganhar as cartas de agendas, que é justamente onde você garante seus pontos de influência para tentar vencer o jogo. Você pode ganhar itens e você também ganha traços de personalidade. Durante o encontro, você fez uma escolha que é muito sacana e a galera não gostou, você pode se tornar vilanizado por eles. E sempre que você tiver que resolver uma situação onde você tá vilanizado, pode te dar penalidade por conta disso. Então, O jogo ele aborda muitos detalhes baseados nas suas escolhas. E sempre que você receber essa quantidade de experiência, baseado nessa quantidade, você tem um marcador no seu tabuleiro de jogador, onde você coloca seus tokens dos seus atributos. Cada um deles vão ter um buraquinho ali, digamos, onde você coloca o seu pino e você vai adiantando ali. Por exemplo, se você começa no zero, na posição dessa trilha de XP, e sempre que você é obrigado, por conta de ganhar experiência, andar, você vai andar só nas casas onde você tem seus tokens de experiência. Você sempre começa com dois. Por exemplo, se você ganhar 3 experiências, você vai andar no primeiro token que você tem, no segundo e no terceiro você vai resetar. E sempre que você reseta, você vai pegar 2 tokens aleatórios de novos atributos e você vai escolher entre eles. Uma vez que você escolheu e você não tem ele, você coloca na sua ficha, então você, a partir de agora, você tem aquele atributo. Por exemplo, eu escolhi Luck. Eu não tinha lá, eu só tinha o P e o I. Aí agora eu tenho Luck. E na hora que eu for contar nova experiência, eu vou ter que contar uma casa a mais porque eu tenho um atributo adicional. E se por acaso você pegar um atributo que você já tenha, em vez de você colocar lá e você, porque você já tem no local, você vai descartar ele, você vai colocar de volta lá na pilha de compras de forma aleatória e você vai pegar, vai escolher uma entre 2 cartas de perks. São benefícios de uso único, só que são benefícios muito bons. Às vezes é um benefício que você ganha novos XPs. É, na verdade tem até benefícios que são habilidades passivas, né? Vai depender muito do atributo que você descartou, todos eles são bem relacionados mesmo, como é no jogo de videogame. Without a love of my own. Falou, alguns encontros e algumas missões, elas vão te levar pra um caminho, e no caso te levar ao seu personagem mesmo. Ele pode ser considerado idolatrado ou vilanizado, que são traços opostos, então você não vai ter ali um token pra cada um desses traços que eu vou falar. Na verdade são 3 tokens apenas, e o verso deles é que vai declarar o que você é ali. Sim. E nisso é que tá a jogada, a pegada desses tokens, porque se você é idolatrado, você não vai poder ser vilanizado. Se você é um synth, você não pode ser um super mutante. Se você tá descansado, você não pode ficar viciado. Não pode ficar drogadinho ali. Como é que esses traços afetam em si o jogo? Os traços de idolatrado, vilanizado, synth e super mutante, eles vão te afetar diretamente nas quests e encontros. Pode ser que abram cartas que o seu colega vai ter que ler e ele vai falar: essa escolha é obrigatória se você for um supermutante. E aí, automaticamente, você não tem outra escolha. Você vai ter que realizar aquilo ali. Por outro lado, o token de well-rested, né, o descansado, que você pega quando acampa, ele vai te dar um reroll gratuitamente, assim que você descartar aquele token. E o token de viciado, de addicted, você tem uma chance de adquirir ele sempre que você usa uma droga. Você tem que rolar ali os dados pra endurance. E se você ficar viciado, você não pode mais descartar cartas de drogas. E elas vão lá ocupar seu inventário, porque você pode ter até no máximo 3 cartas no inventário, né? Exatamente. Então você vai ficando ali ou viciado mesmo. Você não vai ter espaço pra mais nada, além de drogas, no seu personagem. Sim, essa parte é muito legal, porque faz muito sentido, sabe? A pessoa, ela não quer descartar as outras coisas porque ela quer uma droguinha ali na bolsa dela. E é legal, assim, que você vai adquirir esses traços, seja por encontros, seja por quests, e até mesmo alguns personagens já começam com traços, né? No caso do... Exatamente, né? Como eu falei, tem um personagem que é um super mutante, então você já começa com isso e você não pode mudar ao longo do jogo. Uhum. Assim como tem alguns traços... O Gol, né? Que tem vilanizado, ele já começa. Isso, ele já começa porque os Gols, eles sofrem muito preconceito, né? Pra quem não conhece a série, os Gols, eles são personagens que, digamos, sobreviveram ao apocalipse. Então eles são todos descascados, assim, são zumbis, né? Zumbis do universo. Eles são zumbis. Alguma parte deles é consciente, que é os Ghouls que são vilanizados. Uhum. E alguns são os Ghouls zumbizados, feral, que vão te atacar, né? Que eles chegaram a um ponto onde eles não têm mais consciência do que eles estão fazendo. Bom, um ponto que é muito importante nesse jogo é justamente o baralho de encontros. Sim, é onde o jogo brilha. Você vai começar o jogo com 2 baralhos ali na mesa, virados pra baixo. Esses baralhos, eles têm em cima uma estrelinha ali no canto superior esquerdo, pra você não se confundir. São só essas cartas com estrela que começam dentro do jogo. Uhum. Eu digo isso porque a gente jogou errado na primeira vez. Ah, né? É que assim, ó. Primeira vez é sempre uma experiência. Eu tenho que falar a respeito disso, porque assim, todo jogo da Fantasy Flight sempre tem um livro de regras, mas um livro de referências, né? E ele tem muito detalhe, assim, na hora de ler as regras, que provavelmente eu deixei pra ser batido, né? Então tinha um baralho gigante gigantesco, a gente encontrava várias coisas absurdas, assim, porque parece que era a continuação de outra. E a gente, mas espera, tá diferente isso aí. Aí a Jéssica falou, você leu errado, eu... mas tudo bem. Então, fiquem espertos pra não comer essa bola, beleza? Bom, então como é que entram todas aquelas cartas numeradas? Conforme você vai avançando na quest inicial de cada cenário, vão sendo abertas, né, no caso, adicionadas, novas cartas aos baralhos que estão em jogo. Sim, é um termo até que conforme você resolve quests ou missões, tem o add, né, de adicionar. Exatamente. Como é que funciona esse add? Pra caso alguém já queira sair jogar, enfim, né, já vou explicar um pouco pra facilitar, sim, pra quem também não tem muito domínio do inglês. Você vai pegar um número de cartas de cima do baralho que já tá em jogo, equivalente ao número de jogadores, vai pegar essa carta que ele pediu pra adicionar, embaralhar tudo e colocar no topo. É só avisando, só pra deixar bem claro, essa carta pedida pra adicionar, ela fica num canto lá e elas são numeradas. Então você tem várias cartas numeradas, você pega lá desse deck e você adiciona no baralho dessa maneira. Só que você não adiciona em cima nem aleatoriamente. Exato, você tem que dessa maneira, né? Pegar o número de jogadores, embaralhar e colocar em cima. Isso é um sistema muito legal porque ele influencia com que aquela carta seja pega em algum momento. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, se você tá jogando em duas pessoas, você vai tirar duas cartas e embaralhar. Ou seja, nas próximas rodadas, essa carta vai aparecer. Você quer um exemplo disso? É o exemplo da situação do cachorro, né? Ah, é. O Zalves, ele tem uma história com o Dogmeat que vocês não têm ideia. E assim, sempre que eu vou fazer exploração em acampamentos, aparece sempre a situação lá. Ah, a mulher estava chutando um cachorro, o que você vai fazer? Aí você faz um teste lá de carisma ou de alguma coisa assim, pra tentar angariar o cachorro como seu aliado. E eu sempre falhava. E quando você falha, essa carta vai falar assim, essa carta, ela volta de novo pro deck. Ela vai pro fundo do baralho. E você adiciona novas cartas. Aí tem outra situação onde o cachorro você vai encontrar de outra maneira no futuro. Aí fala, é agora que eu vou pegar esse cachorro. Aí quando eu cheguei de novo, eu falei. Aí a Jéssica foi lá e fez o teste, pegou de primeiro. Assim. Eu peguei o cachorro, eu fiquei com tanta dor, eu quase dei o cachorro pra ele. É legal porque a gente vai falar a respeito dos testes, né, onde você rola os dados, mas tudo que você vai fazer vai depender muito do teste. E isso lembra um pouco até o Above Below, né? A gente pegou o Above Below e o Fallout muito próximos um do outro, né? Sim, não tem como ignorar a semelhança. Não ignorar é porque tem essa semelhança. Por exemplo, no Above Below, onde você faz a ação de explorar, você rola dados baseados nos seus personagens que você evolui. Você quer um resultado baseado nisso. Continuando aí a parte dos baralhos de encontros. Ah, tem mais um baralho muito interessante que a gente faltou comentar, que é o Vault, que a gente ficou confuso lá atrás. Sim. Mas são dois Vaults, o Vault 84 e o 109. O Vault 109. Obrigado pelo ponto aqui, Simone. Esses baralhos, eles só entram em jogo quando uma quest específica abre na linha ali da história. Sim. Então, mesmo que você já tenha explorado o mapa e encontrado algum dos vaults, você não pode realizar encontros nele até que o baralho esteja em jogo. Bom, e como é que funcionam os encontros? Sempre que você quer fazer um encontro em uma área, ela vai ter ali o ícone correspondente ao do baralho. Então pode ser uma wasteland, né, uma ruína ou um acampamento. O seu amigo da esquerda, ele vai pegar a carta do topo do baralho e vai ler pra você o que tá em itálico na parte amarela da carta. Lembrando que esse jogo depende muito do inglês. Então se você tem pessoas ali na jogatina que não conhecem muito, tenta sempre deixar essa parte do encontro com alguém que sabe, que consiga traduzir as cartas, tá? Apesar de ser um pouco cansativo. Bom, depois que ela leu essa história do que tá acontecendo ali no encontro, ela vai falar as escolhas que a pessoa vai ter. Pode ser diversas escolhas, pode ser duas, ou pode ser uma escolha obrigatória. Se o jogador faz uma escolha que depende de um teste de atributos, ele vai pegar ali os três dados de VATS? É, VATS, né? Que é vai Vault, rolar. Tech, Assistance, Target System. Você vai rolar esses dados e os seus acertos são indicados pelos asteriscos nos dados. Sim. E a vantagem de você rolar o dado, vamos supor, falar, faça um teste de carisma 3. Mesmo que você não tenha carisma, você pode rolar os dados. Só que se você tiver o carisma, você pode rerolar os dados, a quantidade que você quiser. Mas você mantém o resultado atual que você tirou. Por exemplo, você precisa de dois asteriscos, você rolou os três dados e só tem um, mas você tem carisma, você pode rolar os outros dois pra tentar buscar um asterisco, sabe? Bom, depois que a pessoa conseguiu o resultado ou falhou, a carta vai te dar mais uma parte da história em itálico e depois em negrito ela dá o que que acontece no jogo. E pode ser diversas coisas. O jogador vai precisar, exemplos, lutar com algum inimigo, ele vai ganhar uma carta, ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai ganhar item, adicionar cartas novas pra dar um desfecho nessa história. Sim. E uma outra coisa bem importante de comentar aqui é que algumas cartas, elas têm nesse resultado trash. Isso quer dizer que você vai retirar completamente essa carta que foi já completada de jogo, pra que ninguém mais consiga pegar ela. Então, sim, é bom ficar atento com escolhas que não tem essa palavra. Você só vai pegar a carta e colocar embaixo do baralho até que alguém, em algum momento do jogo, consiga passar nas outras opções. Sim. Como a gente falou, né? Tem cartas que vão adicionar algumas coisas, vão ter cartas que vão abrir a parte do shopping quando você faz... Você pode comprar itens quando você faz encontros em acampamentos, né? Então, quando você faz um encontro em um acampamento, você vai ter algumas escolhas e, em especial, você vai ter uma escolha voltada pro shopping, pra mercado, né? Pra você fazer a compra ali dos itens. No começo do jogo são abertos 4 itens e sempre que você faz shop ou sempre que você faz alguma coisa, você sempre vai abrir uma carta e você pode comprar. Aí você vai poder comprar conforme o nível do acampamento. Então, por exemplo, se você fez esse encontro de shopping em um acampamento nível 3 e ele fala lá, shop vezes acampamento. Sim. Você vai poder comprar ou vender, ou comprar e vender, né? 3 cartas no máximo. E também tem o nível da ruína. E essa ruína também vai te dar alguns benefícios, por exemplo, ganhe tanto dinheiro igual o nível do lugar. Então tem várias, exato, coisas que é assim, que vai ter, ou pegue quantas coisas que tiver no mercado baseado no nível disso, né? Isso, é. Como a gente falou bem lá no comecinho, são vários baralhos de itens. Então tem o baralho do mercado, que tem, sim, alguns itens. Tem o baralho de assets, que são itens que você só consegue matando bichos. Ou em, respondendo missões, né? Ou em missões, ou em encontros, que tem uns itens um pouco mais poderosos. E tem o baralho de itens especiais, que aí eles são específicos, a quest vai te falar. Você ganha o item tal. Ela vai falar o nome do item e você vai pegar ele pra você. Sim, tem um baralho específico pra isso. Agora sim, podemos falar a respeito das cartas de quest. Sim, a parte que mais brilha nesse jogo, sim, e que mais abre o olho de quem tá interessado. Bom, cada cenário vai começar com uma quest card em jogo. É essa quest card que vai definir o que vai acontecer durante aquela jogatina. As quest cards são as únicas que têm relação direta com as facções. Normalmente, elas vão ter ali duas escolhas que você vai fazer e cada uma dessas vai afetar uma das facções. Então, por exemplo, se eu fui lá e completei uma quest que dava mais pontos pra facção estrela, essa facção vai aumentar de poder. Só que agora que eu completei essa quest, vão ser abertas outras quests, uma ou duas ou três, são várias que, as opções desse jogo, e uma delas, o Zabuza foi lá e completou antes de mim. Sim. E ele fez a outra facção andar, ou a mesma. Esse jogo, ele tem essa brincadeira que você pode mudar de lado muito fácil. É, e também você falou, né, dependendo do resultado de cada quest quando você termina, além de adicionar novas quests, você também pode adicionar novas cartas nos baralhos de encontros, apesar de você estar fazendo quest. Então, os baralhos de encontros são incrementados também baseado nessas quests que você faz. Exatamente. Assim como no jogo, você vai avançando e o que você faz afeta tudo que tá à sua volta, o board game conseguiu traduzir isso de uma maneira incrível. Assim que você completa uma quest, são adicionadas diversas outras cartas em jogo. É até um processo que eu, na minha opinião, eu acho um pouco burocrático, dependendo de quantas pessoas você tá jogando. Você vai ter que caçar elas ali no baralho, né? Que eles chamam de library, a biblioteca, uhum, de cartas. Adiciona, abre, lê pra todo mundo, né? A pessoa que tiver mais maestria do inglês, lê o que tem que ser feito, qual que é a história. E aí, todo mundo continua jogando. Sim. Outro ponto muito importante das quest cards é que são elas, principalmente, que vão te dar agenda cards. Que são as tais cartinhas de pontos de influência. Sim. Essas cartas de agenda cards, elas estão relacionadas com duas ações no jogo. Uma para ativação dos inimigos e outra relacionada com os pontos de influência que você vai ganhando para você vencer no jogo. Em relação à ativação dos inimigos, essas são as mesmas cartas. A carta, se você olhar a parte anatômica dela, ela vai ter ali um texto voltado para influência e na parte inferior ali vai ter o símbolo dos inimigos que serão ativados no final de cada rodada que os jogadores fizerem ações. Sempre que você revelar, você vai falar, revelou um símbolo de monstros, de robôs e que em tudo que for monstros e robôs, eles vão ser ativados no jogo. Daí eu já vou explicar o que acontece quando eles são ativados. E essas cartas de agendas, elas estão relacionadas com a sua forma de ganhar no jogo, que são os pontos de influência. E você pode ter somente 4. Cada uma delas vale 1 ponto de vitória. Só que elas, você pode ter formas de ganhar pontos de influência além das cartas em si que elas te dão um ponto de vitória. Por exemplo, tenha 3 ou 5 caps, mate um inimigo de nível 3 e assim vai. E a partir disso você adquire. E sempre que você for comprar novas cartas de agenda e você já tem 4, você escolhe entre a que você já tem ou que você ganhou para jogar fora e ficar com 4. Sempre são 4 cartas. Então você tem esse gerenciamento. E não são todas as cartas de quest que vão te dar cartas de agenda. Algumas delas vão te dar benefícios com itens ou com novas quests que vão abrir, novos encontros, mas não necessariamente as cartas de agendas que são os pontos de vitória, né? Daí, com essas cartas de agenda, você pode fazer a declaração de lealdade para uma das facções. Exatamente. Declarar lealdade te dá algumas vantagens. Uhum. Como é que você faz isso para começo de conversa? Se você tem uma carta de agenda que tem o símbolo de uma das duas facções, no caso, uma estrela ou um escudo, assim que você começa seu turno, você abaixa essa carta virada para cima do lado do seu player board. Uhum. O que vai acontecer? Essa facção que você declarou lealdade não vai mais te perseguir como um inimigo. Então isso vai te dar vantagem, onde você consegue andar mais livremente pelo mapa, realizar aquelas ações que são impedidas quando tem um inimigo do seu lado, e na sua próxima rodada, você pode simplesmente tirar essa carta de jogo e virar inimigo de novo. É, porque você joga como conveniência. Você pode declarar lealdade pra uma facção, mudar o lado, entendeu? Você vira casaca ali à vontade mesmo, e você vai brincando nessa maneira, porque às vezes é benéfico pra você entrar numa região e falar, opa, eu sou amigo de vocês. Aí depois, opa, não sou não. Aí você vai nesse esquema, assim, de você alternando a sua lealdade no jogo. E pra quem achar isso um pouco roubar, na verdade não, porque o jogo é assim. Sim. Você nunca vai ser totalmente inimigo ou totalmente amigo de outra, né? O jogo não é outra, preto ou branco. Ele sempre tem essas camadas assim que você fala, eu posso ser amigo de vocês por conta dessa situação, mas de outra maneira não. Exatamente. E vamos falando a respeito agora dos combates, né? Os combates que você faz que envolve os inimigos. Os combates sempre vai acontecer em uma das três situações que eu vou falar aqui. Uma, quando você usa a ação de combater, né? De lutar contra inimigos. A outra é quando os inimigos ativam e eles ou se movimentam na sua área onde você tá com a sua miniatura, e daí eles realizam ataque. Ou quando eles são ativados em áreas adjacentes, mas eles têm ataque à distância. Assim, os inimigos, eles vão sempre se mover pro inimigo mais perto, pro personagem inimigo mais próximo. Então eles podem começar no final do mapa e daqui a pouco eles já estão do seu lado porque eles se movimentam muito rápido. Exato. Entendeu? É bom notar também que os inimigos se movimentam sim por tiles que não foram explorados e esses tiles vão valer só um de movimento pra eles. Então você revelar mais tiles é interessante também. Apesar de abrir novos inimigos, mas você também faz postergar o movimento de inimigo mais forte, né? Quanto mais distante eles estão, provavelmente são mais fortes também. Exatamente. Né? E outra maneira de você gerar um combate é quando você entra num espaço onde contra o inimigo que eles são classificados como agressivos, né? Eles têm ali um trait de agressividade. Você entrou, eles vão te atacar, independente se você escolheu atacar ou não, entendeu? Essa parte dos traits dos inimigos é legal comentar, porque os tokens de inimigos, eles têm algumas informações. Então ele vai ter o que é aquele inimigo, né? Se ele símbolo dele. Exato. Se ele é um robô, se ele é um monstro. Ele vai ter dentro da engrenagem o nível daquele monstro. Vai ter ali no Vault Boy aonde você vai ter que acertar os dados pra atingir ele, e ele pode ter do lado um traço que você vai encontrar no livro de referências, a explicação de cada um. São 6 habilidades, né? Por exemplo, ele pode ter armadura, ele pode ter um item, você mata ele, você pega um item, ele pode te dar radiação, ele pode se esconder depois que você ataca ele. Tem várias coisas que os inimigos vão ter, né? E continuando nessa parte do combate, e se você gerou um combate, você faz o quê? Você vai rolar os seus 3 dados que você tem no jogo, né? Você vai pegar os resultados e você vai fazer o seguinte. Cada face desses dados, ali você tem o Vault Boy, que representa a região do corpo onde atinge. Por exemplo, você pode atingir a cabeça, o tórax, você pode atingir as pernas e os braços, né? E além disso, algumas fases podem ter os símbolos de asteriscos. Como a Jéssica falou, você pode usar isso também no caso dos testes, mas para combate, essa parte do asterisco é muito ruim. Ao realizar essa rolagem de combate, você vai comparar o que você tirou no dado para verificar se você acertou o inimigo. Se o inimigo pede que você acerte no tórax e na cabeça, e você conseguiu perna e tórax e outra perna, Cada tórax é só um ponto. Cada lugar que você acertou vale um ponto de dano, né? Pra você causar realmente dano no inimigo e matar ele, você tem que causar dano suficiente ao nível dele. Por exemplo, um inimigo de nível 3 precisa 3 de dano. E os resultados com o lado asterisco, você vai receber dano por parte dos inimigos. Cada asterisco representa a quantidade de dano baseado no nível do inimigo. Por exemplo, se vem um inimigo de nível 2 e tem 2 asterisco, ele vai te dar 4 de dano, entendeu? Isso. Lembrando que você conta o dano do inimigo antes de contar o seu nele. Sim. Então, se você morreu, sinto muito, ele não toma nenhum dano. É, você tem que matar ele. E se você, por exemplo, fez um combate com ele e não matou ele, você quer combater ele de novo, você não vai ter aquela quantidade de vida. Ele reseta a vida dele. Então, não tem essa coisa, ah, dei um pouco de dano aqui, vou dar o resto depois. Você tem que atacar de uma vez só. E, durante o combate, você tem formas de você rerolar os dados. Porque, às vezes você precisa tirar ou matar o inimigo pra uma quest e você não conseguiu o resultado, você pode rerolar. As rerolagens que você tem são baseadas, por exemplo, em armas, né? As armas vão te dar benefícios de rerolagem conforme seus atributos e outras coisas. E, por exemplo, se você tá bem descansada, né? Que é uma das situações onde você faz camping, né? Você ganha esse token, você pode descartar ele pra você rerolar durante um combate. E daí você pode tentar atingir aquele resultado que você quer. O descansado, né? O well rested, você pode, inclusive, usar na rolagem de atributos. Eu Sim. não lembro se eu comentei isso, mas... É, mas você pode usar também. Você pode usar ele em qualquer rerolagem do jogo. Isso. E outra coisa, quando você mata o inimigo, você vai ganhar a quantidade de experiência baseada no nível dele. Os inimigos você tem no jogo sempre nível 1, 2 ou 3. Se você mata um de nível 3, você ganha 3 XP e assim vai. E se você morre no Fallout, o que acontece? Lá na sua ficha do jogador, você tem o seu nível de vida e o seu nível de radiação. Então, existe duas maneiras de você morrer. Uma, quando você enfrenta o inimigo ou tem uma situação onde você perde HP e o seu nível de HP encontra um nível de radiação. Você morreu ali, daí já vou explicar o que acontece quando você morre. Ou quando o seu nível de radiação sobe e que encontra o de HP. Então, você vai lá, morre também e seu nível de HP vai pro máximo, tá? E se você morre, o que acontece? Independente de onde você tá, você é teleportado pro camp, né? O Crossroad Camp, onde é o início do jogo. Você vai perder todos os itens que estão na sua mochila. Armas, armaduras, que deixa eu explicar o motivo delas. E aliados não são descartados. Né? Os que estão equipados. Isso. Eles não são descartados, os outros sim. Então você faz essa questão. Sua vida volta ao máximo, só que seu nível de radiação não. Seu nível de radiação mantém o mesmo. Então, você, pra você tirar sua radiação, você precisa, por exemplo... De um Radiaway? É um Radiaway, né? Que é um medicamento que você tira Isso. a radiação, né? A bolsinha de sangue. Isso. As armaduras, só vou explicando só pra não deixar no ar aí. O que acontece? A armadura, ela tem de nível 1 a 3. Quando você participa de um combate, pra cada nível de armadura que você tem, você anula um asterisco que um inimigo conseguiu. Isso. Então, as armaduras e os itens equipáveis, no geral, cada um deles vai ter uma habilidade específica. Sim. As armaduras, o principal delas é esse nível de defesa, mas elas podem também te dar algumas vantagens. Por exemplo, se você coloca um lab coat, né, o jaleco de laboratório, você vai ter uma vantagem na rerolagem de atributos de inteligência. Se você tem uma arma, por exemplo, uma sniper, né? Vamos Sim. usar um exemplo bem clássico. Primeiro, que você só pode usar ela se o inimigo não estiver no mesmo tile que você. Aham, porque ele ela tem que estar adjacente, porque ela é longa distância. E pra poder rerolar com ela, você tem que ter perception. Então, é muito importante lembrar isso. Mesmo que você tenha uma arma equipada, se você não tiver o atributo que aquela arma precisa pra ser usada, você não pode rerolar com ela. Essa parte é bem legal, assim, porque ela vai forçar você buscar os atributos, assim, e você guiar seu personagem, seu sobrevivente ao longo dessas aventuras loucas, muito loucas ali na Wasteland, em busca de novas experiências e outras coisas, né? Isso. E a terceira coisa são os Companions, que são muito conhecidos no jogo do videogame. Eles também são presentes aqui no board game. Uhum. Como que eles funcionam? Você vai ter ele ali equipado e uma vez que você usou ele, ele vai ter uma habilidade especial. Pode ser, por exemplo, ignore terrenos nessa rodada, ou alguma coisa assim. Você vai exaustar esse personagem, assim como no Magic, e você só vai poder recuperar ele, poder usar de novo, a próxima vez que você acampar. Então, vocês dormem ali e ele descansa. E todos eles, é importante lembrar, tem um pré-requisito pra serem desexaustados. Sim. Descansados. Por exemplo, alguns pedem que você tenha drogas, outros pedem que você tenha... Cara, é muito legal essa parte, porque se você muda a filosofia, eles vão falar, opa, não quero voltar com você não, cara. Você tá consumindo pouca droga aqui. Você tá muito bonzinho aí. Isso. Eu não quero quero andar com alguns marica, você... não. É, exato. Então, essa parte também o jogo brilha bastante, né? E só pra gente voltar aqui e encerrar a nossa parte da discussão do podcast, falar a respeito do fim do jogo, né? Como eu falei, o jogo vai ter condições de final de jogo, que são relacionadas aos pontos de influência que você ganha durante o jogo. Conforme o número de jogador tem pontos de influência relativos, ou quando a facção atinge o poder máximo ali, o jogo encerra, todo mundo perde e a facção ganha. É isso. Então, você tem essa aventura muito absurda durante a exploração aqui em Fallout. Você tem que correr por pontos de influência, né? E outras coisas assim nesse sentido pra tentar ganhar antes das facções. Sim, é, porque... essa parte que a gente sente a corrida, né? Sim. Porque assim, ó, são 23 cartas de agenda. Então, cada um já começa com uma no começo do jogo e você vai adquirindo novas. Então, por exemplo, você tem um baralho de agenda que vão revelando as ativações dos inimigos e quando acaba aquele baralho de agenda, o que acontece é que a facção, todas elas aumentam em um. Exato. E conforme você vai ganhando novas cartas de agenda, você vai diminuindo esse deck. Então, você vai acelerando o processo de ativação delas, dos poderes dessas facções. Então, o jogo, ele vai tentando acelerar conforme você vai explorando também. Então, ele tem esse equilíbrio. É porque, se você para pra pensar, um jogo com duas pessoas, teoricamente, demoraria muito mais do que um jogo com quatro pessoas, porque é menos gente correndo atrás de objetivo e fazendo o jogo rodar. Só que, ao mesmo tempo, em dois jogadores, você tem menos cartas de agenda. Vocês vão ter menos rodadas antes que as facções cheguem no final e ganhem o jogo, entendeu? Isso é um ponto muito interessante. E pra gente encerrar esse podcast, vamos aqui para nossas considerações finais. O podcast já tá meio longo, já tá com quase 1h10 ali de gravação. Esse jogo merece. Esse jogo merece, porque assim, vamos já só falar a parte negativa, que depois a gente fala toda a parte boa. Você é aquele que arranca o band-aid rápido? É, só vamos logo falar do que é ruim, porque depois aí é só comemoração. É o morte assopra, sabe? Jéssica, eu quero que você fale o que você não gostou desse jogo. Não gostei? Bom, apesar de eu ter um apego emocional muito grande com esse jogo, com essa série, tem alguns pontos que eu acho negativas. Pra quem? Primeiro, tem pouca habilidade, né? Pouco conhecimento em inglês, porque ele não... Eu sofro demais. Ele só tem edição em inglês até agora. Na verdade, ele tem em alemão também, né? É, tem. Bom, se você não souber inglês, souber alemão, corre atrás, beleza? Se você sabe alemão, você é de outro mundo já. E se souber alemão e não souber inglês também, pô... Como é que você chegou aí, cara? É. Porque é praticamente a mesma língua, só que mais difícil. Esse é um ponto negativo, porque aqui, por exemplo, a gente tem várias pessoas que não sabem muito inglês e ele é um jogo cansativo, especialmente pra quem souber. Então, ou todo mundo sabe, ou vai ser cansativo pra única pessoa que sabe, porque ela vai ter que ficar lendo e traduzindo tudo pra todo mundo. Sim. Outra coisa que me incomodou um pouco, e eu acho que você também, né, é o balanceamento das agenda cards. Sim. A gente chegou a jogar com duas pessoas e com quatro pessoas, a gente não jogou com três ainda pra saber como é que o jogo anda, se ele anda mais rápido ou mais devagar, mas uma coisa que eu notei nesse jogo é que se você conseguiu a vantagem, você possivelmente vai sempre ficar na frente dos outros jogadores que não conseguiram, ou seja, ele é um pouco punitivo pra quem não tá ali esperto correndo fazer quest. Essa parte sim, já tem um outro ponto negativo, por mais que você às vezes corra fazer quest, não são tantos quests que vão te dar a agenda card. Por exemplo, a Jéssica foi lá e fez duas quests de agenda card. Eu fiz 5 quests que não deu agenda card. É, mas aí também vai da prioridade que você tá dando, né? Mas às vezes tá conveniente, porque eu tô do lado do lugar, eu quero pegar, fazer aquela situação, entendeu? É, então, aí que vem essa parte de acelerar o jogo, né? Uh-huh. Dele mesmo se acelerar, não deixar tudo na mão dos jogadores. Porque eu imagino que se fosse só a gente pegando agenda card, a gente ia ficar, tipo, o jogo inteiro e a gente ia terminar todas as missões e o jogo não ia ter acabado. Sim, entendeu? Ele acelera bastante. Mas aí tem esse ponto. Porque eu sou uma pessoa que eu odeio ficar muito na frente ou muito atrás. Eu gosto de todo mundo ali no mesmo nível se divertindo junto, sabe? Por isso que eu não gosto de euro. Não, eu não gosto de jogo que alguém fique emburrado, porque tá ficando muito ali de... Como fala? De só de NPC? É, de NPC... Você, né? Eu. Ah, tô aqui de NPC. Tô aqui de NPC. Ou muito na frente de todo mundo e perdeu a graça de jogar, entendeu? Tipo, nem vou mais fazer nada, pode jogar aí no meu turno. Mas, assim, não é tão drástico como num euro, né? Não tem aquela parte visual dos pontos, isso eu acho legal. Já é porque dando... as cartas, elas ficam não reveladas, né? Exato, as agenda cards, elas ficam escondidas. Então, só você vai saber se você tá chegando muito na frente ou não. É que se você chegou, você vai lá e revela todas as cartas e fala, ganhei. Exato, independente se é seu turno ou não. É, você... é o pife, sabe? Você junta as cartinhas ali e opa, ganhei. Exato. Tá, eu acho que é isso, a parte de pontos negativos, assim, porque... É, se for ver, não tem muito ponto negativo, né? Talvez a duração... É que assim, não, eu acho que a duração é o ideal, porque senão você ou veria muito da história ou não veria nada, sim, né? Sim, é verdade, tem razão. Então, só lembrando que o ponto negativo, o sistema das quests pode ter muita leitura, então pode cansar um pouco. Não é um isso. negativo, assim, mas é um negativo. Um negativo. Vai ser legal quando alguém pega a coragem e traduzir tudo, daí vai ser show. Ou alguém trazer pro Brasil, né? Tá na hora aí. É, rolam boatos, rola né? Boato, eu não vou comentar boato, mas os boatos estão aí pra quem quiser procurar. É, tomara que seja boato, porque é um jogo que merece chegar no Brasil, hein, cara? Não seja um boato, você quer dizer? Que seja tomara real. Tomara que real, não seja boato, isso. Seja um fato baseado em fatos reais. É, exatamente. O que gostamos do Fallout Board Game? Eu acho que a Jéssica pode começar falando, que ela nem anotou na pauta, mas ela pode falar do coração mesmo. Ah, eu tive que parar pra trabalhar, não anotei essa parte. Bom, primeiro, quem já jogou Fallout videogame tem que jogar o Board Game. Tem. É tipo, basicamente o mesmo jogo, só que multiplayer. Você tá ali fazendo as mesmas escolhas, a história é exatamente a mesma. Você vai pegar cartas pra ler ali das quests que você vai lembrar, sabe? Você vai falar, caraca, eu fiz essa quest no jogo e eu tomei tal escolha. Sim, e mesmo que você não conheça o jogo, você tá jogando, e é legal porque tem continuidade. Então você vai falando, opa, isso aqui é legal, o que tá acontecendo? Porque às vezes, por exemplo, você encontra um grupo de super mutantes trabalhando numa fazenda e eles estão fazendo coisa boa. Você quer libertar eles ou que você quer que eles continuem trabalhando e você vai fazer compra? Então, tipo, tem umas coisas absurdas assim, mas vale muito a pena porque tem esse humor. E nessa aí, se você é super mutante, você tem que libertar eles e você se ferra, porque você tem que combater os invasores. Aí você fica vilanizado e outras coisas nesse sentido. Exatamente, esse é o outro ponto, né? Como o jogo é orgânico. Ele não é um jogo... Tá, desculpa quem gosta de euro, mas eu vou ter que usar essa comparação. Ele não é um jogo que você vai lá, tá, agora eu vou pôr meu boneco aqui. Aí passa a rodada, tá, agora eu vou tirar meu boneco e vou pôr lá. Não. Ele é um jogo que tudo que você faz afeta tudo. Pro resto daquela... Ele tem muita cenário. Temática envolvida, entendeu? Tudo exatamente. Faz sentido no jogo, assim, na questão de... As mecânicas estão relacionadas com as suas escolhas, com o universo contando história e outras coisas nesse sentido. Mais alguma coisa de pontos positivos? Sempre, eu posso ficar aqui mais três horas. Então, vamos lá, eu quero saber positivos. Tudo. Eu gostei de como ele usou as mecânicas de deck building, não sei se eu posso chamar assim, de construir os decks de quest sim. e de encontro pra traduzir a parte de quests do próprio jogo. Como eu achei isso uma coisa assim muito você, inteligente, né? Exatamente. O jogo, ele vai literalmente se construindo conforme você joga. Uh-huh. Você não tem ali um livro já pronto com tudo, você só vai lendo. Você vai buscando e agora aconteceu isso e tudo muda e aí você tem que trocar as cartas de lugar e junta e mistura e opa, galera, vamos lá. Tipo, dá trabalho, mas vale a pena o resultado, sabe? Sim, é um sistema muito legal, eu achei sensacional, que faz o jogo ficar diferente cada vez que você joga. Ah, eu acho que esse é um outro ponto muito interessante da gente conversar. A rejogabilidade desse jogo, o que você acha? Olha, a rejogabilidade dele é a mesma discussão que pode envolver o Above and Below. Porque você vai fazer escolhas, e as escolhas estão relacionadas com várias situações diferentes. Talvez o começo de cada quest, você sempre vai ter duas escolhas, mas você sempre vai abrir novos leques de possibilidade. Então, ele tem rejogabilidade. E assim, apesar de você, às vezes, escolher um caminho que você vai matar inimigo e você só vai subir XP, você pode fazer os encontros e você nem focar tanto nas quests, apesar de você precisar pra você ganhar. Mas você pode fazer de várias maneiras o jogo, entendeu? Você não precisa só fazer quest. Você pode fazer várias coisas que vão te guiar pra aquela situação final do jogo, sabe? Ah, sim. Isso é uma parte que a gente nota como se fossem side quests, né? Porque, assim como o jogo de videogame, você pode simplesmente sair andando, conversar com as pessoas e pegar quests que são separadas da principal, você vai liberar essas quests secundárias no board game também. E apesar de, como o Zabza falou, elas não dão aquelas agenda cards, elas não dão pontos muito relevantes pra você avançar no jogo, ela vai contar uma história e ela vai afetar o mundo. Então vão adicionar encontros novos, vão abrir outras quests. A gente já chegou a ter, tipo, 5 quest cards abertas na mesa e a gente, tipo, meu Deus, pra onde é que eu vou agora? Tem muita opção. Tem muita opção mesmo. Assim, como o jogo, ele funciona muito bem. E ele traduz muito bem o universo do Fallout. Ele, fora Battlestar Galactica, pra mim, é um dos jogos que melhor adaptou um tema fora de por exemplo, de videogame ou de série, pro jogo de tabuleiro de uma forma tão magnífica, sabe? Assim, ele é o melhor jogo de... Talvez eu não joguei tanto de videogame, mas assim, eu diria que ele é um dos melhores jogos que traduz o videogame pra um jogo de tabuleiro. Ele pode ser um pouquinho burocrático, mas ele vale toda a pena a questão da criação do mundo, do universo, respondendo as coisas que você faz e outras coisas coisa nesse sentido. Então, ele é muito, muito legal nessa questão. Sim, e essa parte de ser cansativo de ficar lendo também, de certa forma, existe no jogo de videogame, porque é uma história sendo contada. Sim, você vai ter que conversar muito, diálogo, você vai fazer escolha. Então, querendo ou não, ele traduz até isso do jogo, entendeu? Sim. Essa parte você lê muito, de você explorar. Até a parte, uma parte que eu acho muito legal, a parte intuitiva em relação ao sub-XP. Essa parte é muito legal, cara. Porque assim, por exemplo, se você, igual os jogos que você joga de computador, de videogame, que você, no começo é muito mais fácil você sub-XP. Isso é normal. No RPG de mesa é isso. E o jogo traduz isso de maneira também bem brilhante, sabe? Porque conforme você tem novos atributos, demora menos pra você subir de nível do que quando você tem 6 atributos, você precisa de um 7. Você tem que andar 6, 7 casas, exato. Entendeu? E também tem a recompensa, né? Se, tipo, você deu muita sorte, conseguiu matar um monstro de nível 3 logo no começo do jogo, difícil, você já vai avançar bastante. Isso é bem legal. Essa parte é realmente genial. O player board, acho que a gente nem chegou a explicar muito. São dois componentes que você encaixa e ele fica em alto relevo. Então você vai ter os pinos de XP, os pinos de HP e radiação. E você vai andando com eles conforme as coisas vão acontecendo. Então é muito visual isso. Ajuda bastante pra quem, apesar dele depender de leitura, ele é muito bem elaborado essa parte de ser bem intuitivo. Você anda pra cá, anda pra lá, subiu XP, andou as casinhas e... Sim, e outra coisa que também nem... Já meio batido falar, mas a qualidade dos componentes, dos tiles são gigantes. Então você precisa de uma área de jogo legalzinha assim, né? E, cara, muito bem produzido, as miniaturas bonitas aqui. Fantasy Flight não tem nem como comentar nessa questão de qualidade dos componentes, que é muito legal. Isso. Zabza, pra quem que você recomendaria esse jogo? Pra Jéssica. Não, mas eu já tenho. Olha, se você gosta de jogos que tem uma exploração, um mundo bem vivo, e você gosta de jogos estilo americanos, que eu não gosto de usar muito o termo Ameritrash, acho meio... Trash. Meio trash no geral, mas assim, jogos que tem ambientação muito legal, jogos que você vai sempre ter situações diferentes, jogos que você tem muito escolhas e tal, esse é o jogo pra você, certo? Se você procura um jogo de parte competitiva... Não é. Ele não é tão competitivo, porque às vezes falar, não foi justo porque eu fiz tanta quest e você ganhou, entendeu? Se você for encarar como um jogo simplesmente competitivo do que um jogo de exploração, talvez você vai se frustrar. Ele é aquele ditado, né? Vai pela jornada, não... Do pelo resultado final. Os meios justificam o fim, sabe? Uma coisa assim. Não? Não. Então não tem nada a ver. Não, esse você errou porque os fins justificam os meios. Nesse jogo, os meios justificam o fim. Exato. A gente pode inverter aí o grande Maquiavel. É. Porque, realmente, ele é um jogo que você joga pela experiência de mudar a história do jogo. Não de ganhar o jogo. Exato. Porque ganhar é ali. Ó, galera. É. Consegui tanta influência, ganhei. Inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente ficou meio assim, né? A gente até, só colocando uma extra aqui, até testou, porque essa parte tava me incomodando. Falei, cara, deixa eu dar uma pesquisada. A gente testou até uma variante, mas a variante, ela fica muito massiva, sabe? Isso. Demora muito mais o jogo. Ela era uma variante pra adicionar um sistema de pontuação aberto no jogo, né? Algumas coisas da variante eu até curti, mas, no geral, ela não funcionou. O jogo mesmo em si funciona melhor, sabe? Então... É isso aí. Se você curte história, se você jogou muito Skyrim, se você jogou muito Mass Effect, Fallout. Se você jogou muito Fallout... Jogue Fallout. Jogue Fallout Board Game. Jogo bem legal. Tomara que chegue no Brasil, cara, porque eu acho que vai ter um público legal e ele vai ter muita coisa assim. É um jogo pra quem, por exemplo, gosta de Eldritch Horror, que tem muitas coisas. Isso. Mas apesar dele ser competitivo, essa parte talvez eu gostei mais ainda por ser competitivo do que cooperativo, sabe? Porque daí não fica aquela coisa assim, de um jogador toma as ações de todo mundo e você não faz nada, entendeu? Sim. Eu gosto assim, de cada um tomar a sua ação e fazer seu caminho e viver aquele mundo, né? Você odeia quando eu sou jogador alfa, né, amor? Odeio. Eu acho que esse jogo também é muito legal pra trazer a galera do videogame pros board games. Exato, é uma boa. Porque eu acho que é o primeiro jogo que eu jogo e eu falo, puta merda, a galera que joga videogame precisa. Tinha que jogar isso aqui comigo, sabe? Porque eu venho dos videogames, você vem dos videogames. A gente que é essa geração um pouco mais nova e tá nos board games, geralmente a gente veio por Zombicide, né? Essa coisa que tem a pegada mais do que a gente tava jogando nos videogames. Zombicide é um Left 4 Dead da vida, isso, sabe? Isso, exatamente, ele tem essa relação. E o Fallout, eu acho que ele é aquela estrela pra trazer a galera pro mundo dos board games. Sim, ele depende, claro, que tem uma dedicação e tal, mas assim, no geral, é bem interessante. Mas chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Eu espero que todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui tenha curtido a nossa discussão. Pra quem vai ouvir amanhã no feed, agradeço novamente a sua audiência, né? Lembrando, você pode seguir a gente nas redes sociais, vão estar linkados aqui na descrição do vídeo e também no nosso post do episódio. Só uma informação breve aqui, assine o canal do JBG News lá no Ludopedia, tem boletim de notícias quase todo dia lá, tá bem legal, então fique por dentro das notícias lá no JBG News, certo? Ah, e quem quiser indicação de mods, me manda DM no Twitter. Quer falar de Fallout, pode falar com a Jéssica ali, pode mandar nos comentários qual o seu Fallout favorito, e é Fallout, isso. Fallout, Mad Max, tudo isso aí que é pós-apocalíptico e o mundo acabou e a galera tá se ferrando. Exato. Gente, muito, mas muito obrigado mesmo, e eu fico por aqui, e até o próximo turno. Falou! I'm going to my bed, light up the town.